Valeu, Nandinho! Começar mais uma, galera! Véspera de feriado pop aqui no Palácio! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Senhoras e senhores, um mundo cheio de possibilidades, feito de mil realidades. Hoje é a vez de cada um de vocês. Entre em seus sonhos e escreva sua própria realidade. Wilson! Super Pop Lai, Lai, Lai, Lai, Lai. Bora botar pra sobrevoar, meu avião! Subindo! Em um dos pontos mais preciosos da noite de hoje, desta feita, aqui, e vamos juntos, e vamos juntos, e vamos juntos, vamos sim, preparando, Elison, Juninho, Vitor do Mix e Nandinho, pra fazer a noite pra vocês, parabéns, Mico dos Caixa Baixa! Vem, DJ Elison! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, isso vai ser chocante. começa a pressão, aí começa a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumenta tudo! Explode o bagulho! Desce um pouquinho meu ar, desce um pouquinho meu ar. Ele vai no meio, ele vai no meio, ele vai no meio, ele vai no meio, no meio, no meio. O DJ é desguiado e tá botando na pressão. O DJ é desguiado e tá botando Ellison. Na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto. Cadê a galera do papão? Joga a mãozinha pro alto. Cadê a torcida do Paysandu? Joga pro alto, só quem torce pro papão. Só quem bota fé que o Paysandu vai subir esse ano. Pro alto, só quem torce pro papão. Cadê a galera do papão? Pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto. E a galera do papão? O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. O bagulho já tá doido e o rock tá fervendo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Aí o bicho pega porque o Remo é campeão para esse. Joga a mãozinha pro alto e já começou assim com o pé direito. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do Remo. Quem bota fé que o leão vai subir, o Paysandu vai cair. Só a torcida do Remo. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do leão. Joga a mãozinha pro alto, só a torcida do leão. Joga a mãozinha pro alto. Bora, bico! Pra ti, mano! Ti, mano! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Ellison. Hey, hey. Hey, hey, hey. DJ Ellison. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Do baile. Se cada um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Oi. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro ponteiro. Vamos pra lá. Sinto do nada. Sinto do nada. Ai. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Libera! Grita, meu olhar! Ai, droga! Tá meio grau, tá meio grau. E o Bob? Tá e o Bob? Tá e o Bob? Tá meio grau. As novinhas ficam loucas quando o Hélice e Juninho chega junto. As pique tem doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. As pique tem doida doida. O show já tá num grau, no grau. O show já tá num grau, no grau. O show já tá num grau, no grau. O show já tá mil graus. Sinta a pressão do Águia. Alô, primo Igor. Tá no grau. Tá mil grau. Hoje é aniversário do cara, velho! Yeah. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que veio pro papo e ficou assim, ó. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava bala. DJ Ellison! Zé Droguinha, não pude trabalhar. E aí, doutor Vitor? Tudo certo aí com a galera do rock, tudo certinho. Xerife resolveu mesmo. Então a nossa galera do rock já tá presente, Ellison. Doutor Vitor em companhia, E amiga Eduarda Bonanza também de camarote. É o Davizinho aí, é. Ele mesmo passa. Explode o bagulho. Explodiu! Explodiu! Mais pólvora! O pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho. Ela é Jorginho! O pop é louco. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer o bico bandido, mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o Didi, hein? Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá. Nossa, minha Biazinha! Vestida de Supreme, ela tá. Alô, Bia, de aniversário hoje, Bia! Creme, parabéns pra você, Bia! Tudo de bom! Comemorando a Bibi Melo do Pop! DJ Lohan que tá tocando. E a mais alta e doidando! Se tem uma coisa que eu gosto, viu, produção? É de ver o Águia lá embaixo, no meio do povo. Esse negócio de estar muito em cima, afastado do nosso povo, não é bacana, não. Eu gosto lá embaixo, viu, pai? Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Se tu não gosta, eu choro, meu irmão. Mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega! Pega! Pega! Pega! Pega! Vai, vai, vai! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz. É o Trap Pop Live. Cidade Pop Live. Sacode, DJ Ellis. É assim que eu gosto, papai. Oi, oi, oi. Bora, bora, bora, detonando. Bora, bora, bora, maninho. Bora, bora, bora, bora, bora. Papai, esse aqui, ó. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Olha, se tá tarde, eu não sei. Eu sei que eu vou sair só 8 da manhã aqui no palácio, papai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu. DJ Ellison. Rock doido. Minha moça GDP Ellison aí do seu lado! Não foi sua! Meu amigo Cássio! Ele abraça o Cássio! Toda GDP! DJ Fabiano também, junto com o meu amigo Fera, Fera! Ele e toda a galera e trouxe junto! Onde o nome de todo mundo aí, Fabiano? A culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a minha culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Meu maninho, compadre Jorginho, os fanáticos! Ele e o Thiaguinho também. Jorginho, amanhã a gente toma essa garrafa lá no Clube Apetit. Deixa por minha glória. Hoje é contigo. Aquele joguinho. De ombro, ombro, ombro, ombro, ombro. É o nego nego. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Vai. Quem é Mauro, vai, vai pro Mauro. Vai, vai. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Vai, vai. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Bora, Ellison! Eita! Eita, porra, caralho, novinha, filha da puta. Gigi da Calvin Klein, da Seca J, meu amigo Natan também aí, Natan, Rodrigo Darras também, primeiramente, o Kingo também tá aí, alô Kingo, um abraço pra você, Kingo, Kingo Darras, junto com a gente, meu amigo locutor Arnold da Rádio KB. a gente juntinho, metendo pressão. Sinta a pressão do Águia. Já na área, meu amigo Celo da GDG. Alô, Celo, Celo. Adriana Mix. Sei porquê. Para Rodrigo Menezes. Soube que é. Para Josimar. Eu sempre deixei bem. E o homem da van, e o homem da van, e o homem da van. Ele muda de celular e tá logo o papo, mano. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. No Loginho, Edson. Meu amigo sério do rock. Me foca em nós dois. Homens fizeram muita festa, Edson. De PSD, todo mundo tem um passado. Sério do rock é branquinha. Pecado. Joca digital, digital. Ele disse, Juninho, eu vou com uma equipe, te prepara. Passado. E eles estarão hoje, amanhã na Petit. E se bobar nas fronteiras com a gente. Sou louco. Bora viajando, DJ Ellis. Vai, vai, vai, vai, vai. Essa aqui é nova da Viviane Batidão. Uma música muito bonita. E a gente fica firme e com certeza muito feliz de saber que as nossas bandas estão voltando a fazer aquelas músicas lindas de letra. E é com muito prazer que a gente toca. Vai, vai. Aquelas músicas que o cara oferece pra mulher e a mulher pros homens. Eita coisa boa, coisa boa. Que não te procurei, DJ Ellison. Simplesmente você apareceu. Anote aí mais um, hein? Não me preparei pra suportar essa dor outra vez. Pra cima, vai! Vou jogar Ellison em você a culpa que não tem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai vai, ó, o Kevin Freia. Vai, a bola pro pai, vai, novinha, vai. Descendo no papo e vai. A bola pro pai, vai, novinha, vai. Descendo no papo e vai. A bola pro pai, vai, novinha, vai. Descendo no papo e vai. A bola pro pai, vai, novinha, vai. Descendo no papo e vai. DJ Melaui, é bola, DJ Mulher, muito cool. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Mas se despedir, é pop life, é o único. Ela tira minha roupa. É o que, Alisson? É o que? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Por quê? Eu me joguei pro Mandela. Parador. E eu? O pop tá pressão. O beat é 150. O som é o do pop. Sinta a pressão do águia. Bora, já botou na explosão. Bora, bala. Grande bola, GDK. E aí, Cássio? Pra cima, ó. Felipe Cadeirante, tamo junto. Nossa amiga Anne Marcial! Alô, Anne Marcial, futura vereadora lá, Jane Biel, nossa amiga, tem todo o nosso apoio, viu? Tá aqui no Pop! Junto com toda a sua rapaziada, sua galera em peso! E aí, meu patrimônio! Já vamos bater a liga, vai começar, vai começar! Fortíssimo Júnior da Pedreira! Você tá com quem, Júnior? Mande aí pra mim, mande aí! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Comenta mais aqui, Duda, ó. Vai se despertando na minha cama prontamente. Libera o teu áudio aí. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gosto. Meu amigo Milton. Dá pra ver. Ele abraço, maninho. E junto com o Fabrício. Nós alô, meu amigo Milton, DJ V. Fabrício. Fabrício. Vai, é bola. Porradão. Ela minha vai. Descendo, vai. Descendo, vai. É bola pro pai. Novinha vai. Descendo. Vamos, empresário Anderson Merizinho. Alô, Anderson. Vai. É assim que você gosta, né, maninho? Os irmãos Ellison e Juninho. Descendo, a mãe quis prender demais sua filha. E virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior quer vir criar. Vai, é bola pro pai. Vai, e sabe quem chegou? Descendo, o Patrick Lobo. O Wallace Sec também. Vai, alô, Patrick! Descendo, descendo. Olha o cigarro eletrônico aí, ó! Descendo, descendo. Sempre com as novidades, ó! Solta o cachimbo, papai! Olha o bebê, olha o bebê, olha o bebê! DJ Alisson! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Toma, toma, comer minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O DJ, ela esqueceu que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Boré. Tá bom, não tá? Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado. Aí, Bibi! Entra seco, sai molhado, é nesse entra seco e sai molhado. Vai, vai, vai, vem, vai, vai, vai, é nesse vai e vem. Vai, vai, vai, vem, vai, vai, vai, é nesse vai e vem. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra meu parceiro Leque da Bazuca. Gabriel com Grajaú, Fujimão, Chupi, a galera comemorando. Alex Pesado também. Chevinho do Sinistro, os Bengola Pop. O fortíssimo Paulinho, o OKP. Também o TH, o Grajaú, Fujimão, Chupi também. Gabriel do Bahia. Alô, Edilson Rex, meu padrinho. Tamo na cadê a vinheta dele? Gabriel do Boré, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Boré. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual. Quem sabe canta, vai. Complexo da Pé é o verdadeiro puteiro. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga, meu irmão. Droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. De eventos, Clay Eventos já na área com a gente, inclusive dando de mãos em mãos um presente pra galera, é dia do trabalhador e a família Pop recebe ingresso pra curtir na Apetit. Quem quiser ingresso pra curtir o dia do trabalhador daqui a pouquinho no Clube Apetit, é só vir aqui do lado e tá espalhado aí no meio também. Esse Clay é muito doido, meu irmão, meu irmão! Alô, cola! Que tá tudo bom. É o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. Hoje eu vou tomar. Hoje eu vou beber. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Eu não tô me vendo, Alice, hoje eu vou ficar. Vou voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Só se for hoje, né? Vocês querem hoje? Vocês querem hoje? Vocês querem hoje? Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma. O Zeca agora ele sobe, ele invade, não tem jeito. Eu vou para na gaiola. Fica de marola. Mas demora muito, sai daqui, ó. Jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Zeca na joia, joinha e o bola GDK. O novo patrocinador do Zeca. Meu amigo Anderson da loja Top Model, fecho, fecho. Esse palácio! Um, dois, três, e... Hey, hey, hey, hey, hey, oh. Waka tankara, waka tankara, waka tankara, waka tankara. Pop! Elison e Juninho e o show live do Águia de Fogo, Super Pop! Particular Punk! Do Punk Som! Alô, Punk! Punk! Calma aí, Alisson. Tá um pouco quente hoje o palácio, não tá? Mas tá lotadinho, do jeito que o meu parceiro Bico. Os caixa baixa previa, né, meu irmão? O Pipirinha disse que hoje vai dançar no palco, Alex. O Pipirinha disse que hoje vai dançar no palco. Palco é dele. Palco é dele. Pode vir a hora que você quiser, viu, mano? Alô, Pipirinha! E essa aqui vai especialmente para os casais que estão assim meio separados, meio brigados assim. Mas não esquenta, ele te convidou para chegar cedo. Porque a festa ia lotar, mas tá aí. Você demorou, mas chegou, bem atrasadinho, né? Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Chegou, chegou, vai! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E agora? E vai na fé, aposta nela que ela é. Canta, palácio! A paz que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular. A paz que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Nosso primeiro encontro. Hoje, hoje eu tô afim de fazer a galera namorar de verdade, Alisson. Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Doutor Vitor, pediu pra trabalhar. Mande o nome de toda a galera que tiver com você aí, por favor, pelo WhatsApp da gente. Foi abrindo a porta devagar. De Vitor pra Vitor. Com maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Você deixou pra ler no carro. Viaja! Pra me despistar. Eu fui atrás, seguindo seu itinerário. Na cabeça a frase não tem nada a ver. Eu pude perceber que dali DJ Alisson me fez, me faz o mal que eu nunca fiz por tanto te querer. E agora? Não tenho nem ouvidos pra cantar. Só me resta te dizer. Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro, pegue o cigarro. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou cancelando seu cartão. E agora o palácio vai virar um cabaré. Eu pergunto, quem já levou chifre aí, bota o bracinho pra cima. Tá tudo bem, normal, normal, normal. Não, não é normal levar chifre, não. Quem já botou chifre, bota o bracinho pra cima. Aí uma galera já botou chifre, né? Agora quem já levou, bota o braço pra cima, só quem já levou. Que agora a gente vai fazer a lei do retorno. Quem já levou, vai botar chifre hoje, hein? Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por... Tedilson Rex, hoje o show live é pra você. Mas eu não vou mentir. Falando mal de que você nunca soube. E o trabalho Tabajara do Aguenta, não. Se ela não bater dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Vai, Doris! 100 mil com quem que esposa do meu amigo, o nome do Doutor Arnoljo. Obrigado, viu, Doris? O Rodrigo também, seu filho. E a Deise de Floripa! Floripa! Vai, Alisson, toca mais uma, toca mais uma. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que encontro? Bora, meus cachabajos! Seus encantos. São três camarotes pra aguentar essa galera, viu, meu irmão? Mas não gostou de mim, não sente amor. Me fere. Alô, chegue! Pode crer, maninho, ele, o Del do Beco! Me alimenta, não sabe. Aniversariante. Já. A Maiana Martins. Tudo de bom, maninha. Sofrendo, me fere, me risca de amor. Morena da grande família também! Me alimenta, não sabe. A grande família! Já! Meu amigo Léo do Triboca! Agora estou. Alô, Léo do Triboca! Triboca! O Frank, o Dedê, o Alan, o Diego, o Marcinho! E a galera do canal, Marcinho! Quais as armas que encontrar? Pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim. Meu amigo Jay Hamlin, por aqui com a gente. Gostou de mim. Eu tiro o chapéu pra esse cara, meu amigo. Sente amor. Além de um grande profissional, risca de amor, um grande amigo. Me foge, não me alimenta. Professor Kleber também, alô meu professor. E já me conquistou, agora estou sofrendo. Dois segundos longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer. De morrer. Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Sentir o seu carinho e poder te amar. Te amar. DJ Alisson. Mas parece que o segundo se transforma em minutos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Olha ali, Alisson Anderson. Fico do e é super, super fogo. Esquecer sequer nenhum momento. Hoje não tem o fogo do Agnes. O Douglas já botou. Mas amanhã na Vertigem, prepara. Entenda. Fogo! Que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas. Senão ele apaga o palácio, né, rapaz? Nem o infinito. Para, meu patrão Bico! Cadê o Fabinho? Tá aí, Bico? Cadê o Fabinho? Padrinho, Patrick Lobo! Nem as estrelas. Esquenta, DJ Ellison, esquenta, esquenta, esquenta. Acelera, acelera as batidas. Faz como você sempre fez, garoto. Mostra o que você é aqui no Palácio Aniversário Domingo. Vai! Puff, bebe mais outra! Todo dia eu quero te amar de novo. Ellison, te sentir ter você aqui. Toma, primo Igor! Em meu sonho, bora, Cássio! Só vejo você, Jabuti! Assim tudo. tudo. Volta logo e vem me ver. E o bora, e o bora, e o bora. Como é que é? Te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. Da bonança. Valeu mesmo de coração, Anderson Benizinho. Volta logo, baby, vem andar. E a bonança fechada com o bora. A R15 sucesso. Agora me conta bem baixinho aquele segredo, Alisson. Conta, conta. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar. Essa vai pro meu parceiro Louro Bala. Sofri tão calado. O homem do churrasco lá da cara. Entre o medo e a verdade. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço. Meu patrão, Cacá! Alô, Cacá! Faz um tempo que eu não vi esse cara, meu irmão. Ele é o King do Rock! E o céu da GDG! E a sua super loira! Era você, a menina dos meus sonhos. Para Jorginho! As flores, o cartão eu mandei pra anunciar que era você. Era do duvido! Meu amigo Rodrigo, patrocinador, também tá aí junto com a galera do rock. É que um dia dentro e ele, Alisson, nosso maninho DJ japonês. Que além de DJ, é amigo particular dos irmãos Alisson e Juninho. Tá amarrado. É muita onda, é bicho. Bora, Fabrício Mixer. Olha o borradão. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais. Meu marido Handley também. Sim. Beijo no teu coração. A noite cai. Não te encontrei. Te esquecer, vou como se sou. Anderson da R.A. Boutique. Por onde você anda, Anderson? Por onde você anda? Cadê você, Anderson? Eu queria que mostrasse aí a Duke Gold no telão do Pop. Sabe por quê? Aqui a gente veste Duke Gold mesmo, meu irmão. A gente pega roupa pra vestir nessa porra, meu irmão. Melhor marca do Brasil! Brasil! Encontrei o amor. Dona Adriane! Mas sozinha estou. Proprietária aí da R.A. Boutique! Eu não posso explicar. Esse casal subiu junto conosco. Um sucesso abençoado por Deus. Verdade. Muito obrigado mesmo! Aniversário! O que eu faço, amor? Do bico do Caixa Baixa! Sem você na minha vida. Vem e... Será que a galera canta? Vem. Só quem tá apaixonado. Ah. Vai, vocês! O nosso amor foi... Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um... Você, Cássio, mande o nome do pessoal todo que eu quero anunciar. Você, amigo Jay Fabiano também. Mande o nome. Diz pra mim que também me amou.

dando aquela assessoria pra gente. Zana do Barreiro também. E os moleques do canal. Todos os moleques do canal. Eduardo Abulanza, da Bela Modas também. Rodrigo tá ali também. Rodrigo Patrocínio. Aí, Nanjinho, pressão, rapidinho aqui. Renanzinho, Caio, Biraci. Os polêmicos. Todo mundo no clube é pretinho. Daqui a pouquinho, galera, dia do trabalhador. Cílio Seixas, o empresário BD, o Alão Diego, proprietário da Exclusive Story. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto. Gilson Lanches também tá na área, tá no circuito. Bora, negão! Aquele sentimento, orgulho de momento. E aí, Rogério Patrocínio, meu amor! Meu amigo Joab também! O DJ japonês! O exclusivo para esse japonês, meu irmão! Meu irmão. Antes de convidar toda essa galera, luz parada aí, pro meu aniversário, dia 25 de maio, agora, lá na Via Show. Metrópole, o evento que eu estou aguardando, como quem espera Deus esse evento, tenho certeza que todos estarão com a gente nesse super evento. Jerry Smith, meu convidado especial, e vocês, acima de tudo, são meus convidados melhores ainda. DJ Pernambuco, que é o cara que toca com o Jerry Smith. Eu não sei, bicho, eu sei que essa Metrópole Via Show vai ser uma loucura no dia 25. E eu quero aproveitar também, Alisson, parabenizar o meu amigo Bico, dos Caixa Baixa. Eu lembro quando a gente era todo mundo moleque ali no Porto da Palha, toda a galera criança, e a gente juntinho ali, sempre com amizade de irmão. Obrigado, Bico. Prepara uma bazuca, joga bem no rumo lá do camarote deles aí. Mas eu quero agora pra vocês aí, preparando essa bazuca aí pro Bico, porque realmente é um cara que área maravilhosa da família Pop, tá? E eu fico... Vou reorganizar aqui, viu, Juninho? Pega o microfone de mão aqui, que a nossa produção hoje estão batendo recorde. Jefferson Pop. Opa! Tá liberado. Deixa mais uma, bota mais uma, bota mais uma, Anderson, bota mais uma, bota mais uma. Bota mais uma, Maninho! Eu era uma menina. Ela quer o seu fofeto, ela quer dar pabatinho, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete. A jogada na minha cara, vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô meu, DJ Lohan que tá tocando. Será que cadê o Blast? Quem é que tá solteiro? Joga o bracinho pra cima e bate na palminha da mão. Só a torcida do Pai Sandu. Cadê? Torcida do Papão, na palma da mão. Torcida do Papão, na palma da mão. Torcida do Papão. E a torcida do Clube do Remo bate na palma da mão. Mais hoje não. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Eduardo da Nike. Eu quero saber de vocês quem é que não tem hora pra chegar em casa e bota o braço pra cima. Quem é que não deve nada pra ninguém? Quem não deve nada pra ninguém? Quem tem mais de 18 anos também bota o braço pra cima, que a gente precisa saber de verdade. Estamos ao vivo agora, hein? É pra cantar! Sem fuleiragem alguma! É pra cantar! Vai! Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Você já tem o verdadeiro puteiro. Bonito ver a galera cantando, né? Bigode infinito, cabelo na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei acertei. Eu te digo, bonito eu te digo. Ai, droga. Ai, droga. Do Paysandu dá uma vaia no Remo bem alto. Calma, Gigi, não te apavore que quer falar contigo não sou eu, é o Ciro. Quem é do Remo dá uma vaia no Paysandu aí? Toma-te. Agora sim, vai! Pressão na mente aqui, papai. Oi, oi, oi, oi. Gilson Lages aí. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, com as picas que tem doida, doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. É o Águia de Fogo.